Opa, acabou de entrar na sala o Varganoide, diretamente da Rússia. O IP tá dando França aqui, mas eu acho que ele é da Rússia, hein? Hello, Varganoide. Porque ele dá esse bug. Primeiro aparece outro país. É, Rússia. Rússia na casa. Russia, welcome Russia to Bahia. Dá vai. Thanks to save the ship, to send the ship to Cuba. Many thanks. Obrigado por mandar o navio de petróleo para Cuba. Nossos camaradas cubanos. Many thanks, Russia. Hey, comrade, I put video on. Varganoide, tecladista da Rússia, entrou na sala aqui. Comrade, if you want to join with camera. Chegou na casa agora, Cauê. Ei, acabou de entrar um russo aqui, ó. Na hora que vocês chegarem, entrou um russo. Aí eu agradeci terem mandado. Obrigado. Aí, Danilo, Cauê, Débora. Olá! Ei, I would like to present Débora, Cauê e Danilo. Aqui, ó. Debra was the first person to Hola. Invite me to a jam. Hola, chica. For other people after the pandemics. She stimulated me to do that. Essa aqui é a Charon da França. É. Oui, oui. É, baixista aqui da França. Bert, Seb da Holanda. Aqui é o Shavit em Israel. E aqui é o Enjoy em Londres. Enjoy. Galera. Se quiser improvisar aí, fica à vontade, viu, meu amigo? Should we crank up the BPM a little bit? 130 BPM or 130 BPM? Applause for yourself! Okay. As you wish, my friend. Dá vai, bilhete. Mm-hmm. on the bass. Beach, Xavi. You band. Brazil. Oui, oui, madame. Leo, oui, oui. What are you playing? Neo plays the guitar. Oh. Very nice. Ah, aussi. Hey, Hammer, Erik, wil jij iets starten? Dan volg ik jou. Voilà, voilà. Ça va, ça Who's va. Who's the camera on Jam in Peace? A good question, I don't know. Java. It says Hammer, I don't know. I've never had so many videos on stream. This is amazing. Amazing! Hello, yeah, yeah, please do that. Amazing, please, please. Who's the blue one? Sharon, pessoal, a Sharon tá indo embora. É a primeira vez que é uma instrumentista mulher aqui nesse rolê, ao vivo aqui na Só Shape. Eu queria uma salva de palmas aí pra Sharon. Ela já desligou o vídeo. Bienvenue, Sharon, de Chartreuse. You always welcome, Sharon. Many thanks. Oui, oui, madame. Cool. Oui, oui, madame. I don't merci, know. Merci beaucoup, madame. Beleza. I love you, I love you. Valeu, valeu, gente. Aqui, ó, ela deu tchau, gente. Tchau. Obrigado. But I don't go. Yes. Ela ouviu agora. É porque demora pra chegar lá. Ela tá com delay de alguns minutos. I don't go. Ah, eu pensei que ela tava indo embora. Ela deu tchau assim. Melhor ainda. Much better, you don't go. Hey Shavit, thank you very much. Very nice, bass line. And enjoy, very nice rhythms. Shavit mandou uma linha de baixo massa ali, diretamente de Tel Aviv. Palestina livre. Paz aí pra vocês, viu, meu irmão? Shavit, I have to show you something. Varganoid from Russia. Varganoid da Rússia. You are muted. Você está mudo. We are not listening to you. Are you mute on purpose? Mame. Ifa, not Tel Aviv. Shavit is from Ifa. Thank you, my friend. Thank you, my friend. Seb is not here. Ah, he arrived. So Seb, can you tell me, Shavit, what is on you? I would like to play just a sample from a singer from Nigeria. Tocar um sample aqui da Florence. Casa. Yeah. Let it rise pessoal, a gente tem animação aqui tocando Rússia, Inglaterra. Aí, ó, em vez de ficar jogando bomba um no outro, a gente tá aqui jogando bota. Thank you. Thank you. percebe? To invite a great reggae singer, improviser from Brazil called Michael Asta. I'd like you to know him. Copy. So maybe we can start to train, and in 10 minutes he come. A gente vai treinar aqui, viu, hey. Michael, pra ficar legal, quando ficar legal. Tchau, vamos a treinar a galera aqui no reggae baiano aqui. I'll play the best sample. It's in 90 BPM, and is 16. So you can do the beat. Go ahead, Sam. Hey, Jarvis. Of having a huge tinnitus attack. I take a 5-minute break. Okay, Seb. Edson Gomes, diretamente de São Félix, Bahia. This is a reggae man from Bahia, Edson Gomes. This bass line was played by Marco Oliveira, from São Félix, Cachoeira, Curitiba. Alguém te agride, porque vem meu rei, alguém doce, a filha. Jorge Schaefer. Valeu, Jorge Rato. Daqui a pouco o Seb vai variar esse beat aqui. A hora que você quiser chegar aí, chega aí, viu, Michael? Improvisar aí, meu irmão. Batendo o coração, chega aí. Vaganoid e o Armuted. E o Armuted. I don't know if you... by chance. No matter what. Peace.